O Ministério Público de Minas Gerais denunciou os proprietários da empresa Embraforte Segurança e Transporte de Valores e outras quatro pessoas pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Conforme apurado, a empresa de transporte de valores manteve entre 2012 e 2013 contratos com o Banco do Brasil, inclusive de abastecimento de terminais de autoatendimento no estado. As investigações apontaram que os contratos foram encerrados quando o banco constatou que os abastecimentos feitos eram bem inferiores às quantias cadastradas no sistema eletrônico. Foi verificado ainda que a empresa não possuía o valor em espécie que deveria estar armazenado na caixa forte. No entanto, a Embraforte não restituiu os mais de R$22 milhões que estavam sob responsabilidade da empresa. O MP identificou 11 empresas usadas pelos denunciados para lavagem de dinheiro, com depósitos de aproximadamente R$19 milhões em dinheiro vivo entre 2012 e 2015. Algumas delas estavam registradas em nome de familiares dos proprietários, que atuavam como laranjas com o objetivo de manter o patrimônio a salvo de possíveis medidas judiciais. Ainda conforme a denúncia, os acusados também se organizaram com o intuito de cometer os crimes. Eles reintroduziam as quantias subtraídas no sistema financeiro, mantendo-as disponíveis para seus gastos rotineiros. A pena prevista para a prática do crime de lavagem de dinheiro é de 3 a 10 anos de prisão, para o peculato de 2 a 12 anos de prisão. E para o crime de organização criminosa, de 3 a 8 anos de prisão. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.